Rádio Antinoeb dá agora início aos melhores da rádio. Um momento de descontração com boa música e um grande apresentador, Paulo Santos. Olá amigos ouvintes, muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma emissão do programa Os Melhores da Rádio, referente ao dia 1 de março, terça-feira do ano de 2011. O programa Os Melhores da Rádio com realização e apresentação de Paulo Santos. Amigo ouvinte, espero que esteja a ter um ótimo final de tarde de quarta-feira na companhia da sua Rádio Antena Web. Espero que tenha tido um ótimo fim de semana, que o seu dia esteja a terminar impecavelmente, agora na companhia do programa Os Melhores da Rádio, com Paulo Santos, que lhe faz companhias todas as terças e quartas-feiras, no horário das 19h às 19h30, aqui na sua Rádio Antena Web. Um programa com boa música, música calma, tranquila, para você relaxar e descontrair nestes finais de tarde, terça e quarta-feira. Amigo ouvinte, vamos agora dar lugar à música desta feita com três temas. Primeiro, os Rádio Macau Sempre Mais, Pedro Madeira Tudo O Que Eu Sempre Quis e Ivete Sangalo Se Não Tem Mais Tanto Assim. Fique bem, fique connosco, fique na companhia da Rádio Antena Web. Boa tarde. Sempre mais são frágeis mãos minhas. Sempre mais do que as mãos dizem. E a verdade é um toque mais de ar, mais leve. E a saudade é um sempre tão breve ao telefone. Sempre mais. Se eu cantar é a minha voz. Se eu falhar, se falhar, não me deixas só. Sempre mais. Se acordar e tentar é sempre mais. Sempre mais do que as mãos fingem. E a verdade é um toque mais de ar, mais leve. E a saudade é sempre tão breve ao telefone. Sempre mais. Se eu cantar é a minha voz. Se eu falhar, se falhar, não me deixes só. Sempre mais se acordar e tentar. Sempre mais, sempre tão e tanto mais uma vez. Ah! Antena Web, a loucurofonia à distância de um clique. Sintoniza-te. Votos renovados de uma ótima tarde para si, mais uma vez, na companhia da Rádio Antena Web, no programa Os Melhores da Rádio. Espero, amigo ouvinte, que esteja a gostar da nossa seleção musical, que foi feita a pensar em si, somente em si. Vamos de novo voltar à música, desta feita com mais dois temas, Adelaide Ferreira no papel principal e Rui Veloso, Já Não Há Canções de Amor. Fique bem, fique connosco, fique na nossa companhia. Hey, hey, hey, hey. se a dor tu sempre foste um mal ator. Tu fizeste de herói no papel principal, mas representaste e mentiste tão mal. Thank you. encontrar a felicidade. Avançar em marcha atrás e de verdade em verdade dizer que o amor é aquilo que ontem estava descoberto. E ver que no fim de uma paixão espreita sempre um deserto. Mais uma vez, estamos praticamente na reta final do nosso programa de hoje, Os Melhores da Rádio, referente ao dia 1 de março, terça-feira do ano de 2011. Vamos passar agora à receita de hoje, que é gelatina com morangos. Então, amigo ouvinte, pega em dois pacotes de gelatina, mete dentro de uma caneca de litro, mete depois meio litro de água a ferver, bem quente, mexe tudo bem mexido, depois, amigo ouvinte, coloca mais meio litro de água, desta vez água fria, mexe tudo muito bem mexido, depois coloca os morangos cortadinhos, depois os morangos bem lavados, tirar a coisa, parte de cima verde, não é verdade? Depois, amigo ouvinte, corta em quadrados os morangos, ou ao meio, como preferir, e coloca dentro da caneca. Depois é só servir para taças e levar ao frigorífico durante 4 a 6 horas. Depois, amigo ouvinte, está pronto para comer. Digo-lhe que é uma receita maravilhosa. É bastante simples, é bastante prática. Gelatina com morangos, mas é uma maravilha. É, amigo ouvinte, é de comer e de chorar por mais. Então, assim, chegamos ao final do nosso programa de hoje. Prometemos regressar amanhã, quarta-feira, para mais uma emissão aqui na sua Antena Web, no mesmo horário, das 19h às 19h30, para mais um programa, Os Melhores da Rádio, com Paulo Santos. Amigo ouvinte, a continuação de uma ótima tarde para si e até lá.